andressadesmoral.com.br. Pra rua solidão, o bairro da carência, quem brinca de amor acaba em decadência. Pra rua solidão, o bairro da carência, quem brinca de amor acaba em decadência. Respeitar o vaqueiro. Sei que um dia você vai te arrepender do que fez comigo e vai querer julgar nossas vidas ao início. E quando a lágrima cai no rosto, vai ver que entrou num beco sem saída. Da vida não tem um botão de retorno e você comprou a passagem apenas de ida. Nossas vidas ao início. E quando a lágrima cai no rosto, vai ver que entrou num beco sem saída. Que a vida não tem um botão de retorno e você comprou a passagem apenas de ida. Coara!